estava no avião com você e não conhecia mais o adolescente que vocês criavam, preciso, inteligente, Moisés da gente. Não sabia que ele estava tão doente. Com toda a minha força lutei pra te proteger. Briguei com muita gente no hospital por você. Fiz coisas que você nunca vai saber. Te vi sangrar, te vi sofrer demais pra não me deter. Barreira fui, lutei contra a morte, tentei entender. Me perdoa por não. Preciso te dizer que eu falhei. Não estive ao teu lado porque sangrei. Eu não te guiei, pois me perdi. Não te consolei, pois eu também morri. Você me deu ordem pra pregar, eu fui. Reunindo minhas forças muito além, eu fui. Mais do que eu podia entender, suportar, eu preguei. Mas isso foi somente por te amar. Eu queria uma cama pra deitar. Não entreguei o menino, eu quis o ressuscitar. Aceitar e entender foi mais difícil pra mim que pra você. A tua dor é bem maior, é dor de mãe, eu sei. Mas respeite a minha dor, pois sou menor que você. Menor que você. O que hoje você espera de mim? Infelizmente eu não posso ser. Mas espere mais um pouco e você vai ver tudo que eu consigo ser. Meus pedaços eu peguei mais do que podia. Você o que eu não faria, minha amiga, irmã, você será pra sempre o meu coração. Seguiremos sendo farol. O que nos une é sangue e dor. O que nos une.